Eu estou na linha neste momento com a Carmel Krukamp, ela que é diretora-geral ali do Parque das Aves. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho aí sobre uma nova atração, né, que está já disponível para os visitantes do Parque das Aves, além de todo o circuito, né, que muitos moradores aqui da fronteira já conhecem. Agora um novo recinto está disponível para os visitantes? Sim, nós abrimos um novo recinto com 23 papagaios de Congo, que é a maior colônia de papagaio de Congo na América Latina. E os papagaios do Congo, né, eles são aí uma espécie que tem uma ligação bastante forte com o Parque das Aves. Essa ligação, inclusive, com a família fundadora do Parque das Aves, começou lá atrás ainda, na África? Na África, que meus pais fundaram o Parque das Aves. E nos anos 80, a gente estava morando na Namíbia, e um amigo da família deu um pequeno jovem filhote de papagaio do Congo para os meus pais, como presente. O amigo era dono de um criadouro na África do Sul. E o filhote era pequenininho e feio, não tinha pena. E todo mundo, a família nunca tinha tido um papagaio. E todo mundo se apaixonou e virou um membro da família mesmo. Assim, fiz tudo junto com a gente. E começou assim uma ligação, um vínculo muito forte, permanente com as aves, tanto que daí, anos depois, meus pais resolveram fundar o Parque das Aves aqui. E eu vou confessar o seguinte, a primeira vez que eu fui ao Parque das Aves, isso deve ter sido inclusive logo após a abertura do Parque das Aves, na questão aí, finalzinho dos anos 90, ali começo dos anos 2000, a ave Sim. que mais me impressionou nessa visita ao Parque das Aves foi justamente o papagaio do Congo. Porque Sério? Ele tem ali a sua característica de plumagem, o tipo de voz dele também é diferente. Enfim, houve um laço muito forte ali entre vocês e essa espécie? Nossa, que legal. Não, eles são muito inteligentes mesmo. Assim, tem, ele é uma das espécies de papagaios de que a gente sabe mais também. Temos a sua inteligência, a sua capacidade também de comunicar, né? Usa palavras num sentido comunicativo mesmo. Ele tem algo que daí, nesses termos de comunicação, começa a aparecer, a ser parecido com uma criança de umas 5 anos de idade, assim, nesse nível que eles conseguem usar palavras. E são assim, incríveis. Aqui no Brasil, nós temos uma espécie de papagaio que também chega naquele nível, que é o papagaio verdadeiro. E os dois são, na verdade, muito, assim, tem muitas coisas em comum. Nos anos 80, quando nós recebemos o papagaio do Congo, o papagaio do Congo era, assim, as populações dele na natureza eram muito altas, né? Ele se deu muito bem, mas ele foi traficado ilegalmente tanto que agora, 30 anos depois, ele se encontra ameaçado de extinção e em uns países na África, criticamente ameaçado. A mesma coisa pode acontecer com o papagaio verdadeiro, que tem também um charme muito grande, né? E muito inteligente. É bastante interativo. E provavelmente o papagaio mais o papagaio mais traficado no Brasil, mas um dos animais mais traficados na América do Sul também. E vai entrar em grande perigo, né? Se nós, vamos dizer, a humanidade cometer o mesmo erro novamente. Pois é, e daí vai a importância também do trabalho de preservação que é feito, né, pelo Parque das Aves aqui em Foz do Iguaçu, com relação a espécies como essas, espécies da Mata Atlântica, enfim, muito importante o trabalho feito aqui na cidade. Com relação a esse novo recinto, né, o recinto dos papagaios do Congo, ele fica mais ou menos onde? Quase no finalzinho ali da visita ao Parque das Aves? Sim, ele fica bem no final, mas nós chamamos o início do parque para contar essa história do vínculo, também para honrar, né, aquela ave que a gente chamado Pumuca, que era a nossa primeira ave, o primeiro papagaio do Congo. Bem no final, então lá um pouquinho antes do final tem um pouquinho mais da história do parque, como que ele foi fundado e daí logo depois tem esse recinto. E olha, fica o convite para você que está nos ouvindo aqui na região de Foz do Iguaçu ou ouvindo através da internet, qualquer outra parte do mundo, para que conheça realmente o Parque das Aves aqui na cidade. É um trabalho belíssimo feito ali. E um ponto importante, né? Moradores aqui da cidade de Foz do Iguaçu, eles têm acesso aí, desconto para poder conhecer o Parque das Aves? Sim, eles têm. Então, eles podem entrar por R$10 e só levar um comprovante de residência, qualquer coisa. Mas só é R$10. É um desconto muito grande. A gente faz isso, na verdade, porque era a população de Foz que nos apoiou nos primeiros anos do parque. Todo mundo veio, levou a tia, levou a avó, né, veio e nos apoiou. E por isso nós estamos ainda aqui, na verdade. Sem os moradores de Foz, a gente não teria sobrevivido tido a oportunidade de crescer assim. Então, é um convite assim, muito carinhoso para todo mundo vir nos visitar. E só R$10 e a gente sempre vai lutar para manter isso bem, bem baixo e acessível mesmo. Parque das Aves, que está aberto todos os dias, né, para visitas, é uma unidade mantida, né, com recursos privados aqui na cidade de Foz do Iguaçu e está constantemente realmente expandindo aí os seus trabalhos. A gente aqui na RCI parabeniza, né, a todos do Parque das Aves. Tive a oportunidade de conversar agora com a Carmel Krukamp, ela que é diretora-geral do Parque das Aves, é filha, né, dos fundadores ali do parque. Muito obrigado pela participação e parabéns aí a todos pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigada.